Yo, irmãs mantenham autoestima, cabeça para cima, irmãs. Se valorize então, amor único a todas vocês, irmãs mantenham autoestima. Jovens garotas cheias de sonhos bela, desfila sua beleza, são doces cinderelas. Você só quer dinheiro pra roupas mega ré, melhor crescer e encarar sua realidade. Só pensa em ser linda e elegante, tirar onda de boa, gostosa no baile funk. E foda-se, qual é a da situação? Você e suas amigas na terna competição. Você se liga no estilo marginal e diz que um playboy às vezes não faz mal. É leviana e diz qual é da situação, mona. Está chegando o fim de semana e quer ficar pronta, pegar uma peça responsa da Hadley ou da Cantão. Você tá na fatal, uma deusa de marrom, saiu com o Ronegão de Teneré e sabe que não pode confiar em nenhuma mulher. Maliciosa, se acha gostosa, cobra venenosa, criada interesseira, quer ser a primeira e se tornar uma bela dama. Só com aqueles caras que possam te dar alguma fama. Eu digo grana, materialista, um tanto dada, quer ser o centro das atenções, a mais cobiçada. Só sai com alguém que possa te oferecer dinheiro, drogas, status, ambição e poder. Irmãs mantenha a autoestima. Irmãs mantenha a autoestima. Jovem e bela, você quer brilhar, ser alguém na vida que possa se destacar. Abre o coração pra que possa sonhar. Irmãs mantenha a autoestima, você tem que se amar. Faz hinos pra você, garota, então. Você está pouco se fundendo e acha em vão. Do seu namorado descolta na missão, só na atenção. Feita do flagrante não mente, corre perigo pra te encher de presente. Se faz de inocente, eu com rosto sorridente, te dá sexo ardente. Agora seu amante, mas na missão, Glock 10 no pente. Futil, leviana, acredita em simpatia e diz que seu chá de calcinha vai afastá-lo de vadia. Isso mentia, doentia, não confia em ninguém e diz que ninguém poderá roubar o seu homem. Você sabe que ele é um soldado, pra que se engana? Ele consome vadias como baganas e tem quem quiser na cama. Troca de minas a cada semana, ele te fode, ele não te ama, você também não. Mas amo um dinheiro na mão pra pregar peças de esponsas da Hadley ou da Cantão. Se liga nos boatos que rolam agora, dizendo por inveja que teu homem tem outras garotas. Vai arrumar tumulto, começa a baixaria, grita no meio da rua, descontrolada vadia. Quando chega em casa, teu homem bolado te esperava, e quando levanta a voz te enche de porrada. E não tem sonho e não tem vida, belas buenas, mais um dia de uma garota perdida e sem sequela. Jovem e bela, você quer brilhar, ser alguém na vida que possa se destacar. Abre o coração pra que possa sonhar. Irmãs, mantenha a autoestima, você tem que se amar. Faz ilus pra você, garota, então. Faz ilus pra você, garota. Essa notinha à noite quer ficar deslumbrante. Pode ouvir falar que chega um novo gerente na boca e sente, ele vai estar lá no baile. É só tentar, no mesmo lugar vai ter mil vadias para te atrapalhar. Ele está ocupado no celular, ele te deseja, você sente pelo olhar. Vê ele se aproximar e te convida. 5 meses depois você está grávida e falida, e pensa em toda a sua vida, a sua situação. Antes garota perdida, agora leva drogas pro patrão. Se diz não, já sabe qual é a reação. O olho roxo, o hematoma está numa prisão. E que prisão? Eu já nasci na porra de uma cela, tentando sobreviver na catraz chamado favela. Desde pequena chamada de cadela pela sua mãe, mas ela sendo uma vela por ela, vê-la morta na capela. Eu vejo pela janela, a vida passa como uma novela. Os personagens são reais e não a tela. Garota sem sequela, digo mais, será que a vida não soube fazer bons pais? Sem futuro, sem sonho, sem perspectiva, se vem encurralada no beco sem saída. Metas de vida, sem muito muita oportunidade, garotas perdidas são reflexo da hipócrita sociedade. Jovem e bela, você quer brilhar, ser alguém na vida que possa se destacar. Abre o coração pra que possa sonhar. Irmãs, mantenha autoestima, você tem que se amar. Faz ilus pra você, garota, então. Faz ilus pra você, garota, então.